Em nome de Allah, o Misericordioso, o Misericordiador. Louvado seja Allah, Senhor do Universo, e que a paz e as bênçãos de Allah estejam com o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, com seus familiares, companheiros e seguidores, até o dia do juízo final. Amin. Bom, irmãs, hoje, inshallah, a gente vai terminar nossa série sobre as quatro melhores mulheres da humanidade. E hoje, a gente vai falar da última delas. A última das melhores mulheres da humanidade. A amada do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, a mais querida ao coração do profeta sallallahu alaihi wa sallam, Fátima al-Zahra, filha menor do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, e que consequentemente é filha de Khadija, que também é das melhores mulheres da humanidade. Ou seja, ela é filha do profeta Muhammad com uma das melhores mulheres da humanidade, que é Khadija radiallahu anha, que a gente falou na aula passada. Fátima Zahra, o apelido, na verdade, Zahra, vem devido ao brilho que ela tinha no rosto dela, a luminosidade que tinha no rosto dela. Então veio o apelido a Zahra, a resplandecente. Fátima Zahra. Fátima nasceu antes do profeta receber a mensagem de Allah subhanahu wa ta'ala. E quando o profeta sallallahu alaihi wasallam recebeu a mensagem, ela era uma menina pequena, com cerca de 6 ou 7 anos. E desde pequena, Fátima via seu pai chamar as pessoas a crerem em Allah subhanahu wa ta'ala. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam amava muito Fátima e tratava Fátima de uma forma especial. Lembrem-se que na época do profeta, na época da idolatria, da jahiliya, os homens costumavam enterrarem vivas as filhas, porque o nascimento de uma menina era como se fosse uma ofensa à honra do marido, à honra do pai. Então o que eles faziam? Enterravam vivas as meninas. Auz billah. E nessa mesma época foi que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam teve a sua filha Fátima. E o profeta sallallahu alaihi wasallam tratava Fátima sempre de uma forma especial. Sempre que ela chegava num local, ele se levantava e dava seu lugar até para ela, beijava a testa dela e recebia sempre ela com um sorriso no rosto. Certa vez o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse sobre Fátima: Fátima é uma parte de mim. Quem a entristece, me entristece. Fátima, radiallahu anha, sempre via o sofrimento do pai dela pela causa de Allah. Via as pessoas batendo no seu pai, ofendendo seu pai, atacando seu pai. Tudo isso porque ele chamava as pessoas à adoração de Allah subhanahu wa ta'ala. Certo dia, enquanto o profeta sallallahu alaihi wasallam estava rezando em frente à Kaaba, um dos incrédulos trouxe carcaças e tripas de um camelo morto e jogou nas costas do profeta enquanto ele estava em prostração na oração. Quando ele se prostrou, jogou aquelas tripas do camelo nas costas do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sendo que o profeta não conseguia se levantar por causa disso, enquanto o povo todo ria do profeta sallallahu alaihi wasallam. Nesse momento, então, veio Fátima, que era uma menina pequena e que viu tudo isso, veio e tirou das costas do pai dela toda aquela sujeira, chorando e não entendendo por que o povo atacava o pai dela. Muitas vezes, as provações eram demais para ela. Certa vez, uma turma de incrédulos jogou poeira e terra sobre a cabeça do profeta sallallahu alaihi wasallam. E quando ele entrou em casa, encontrou Fátima chorando enquanto tirava a poeira da cabeça do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse para ela: "Não chore, minha filha, porque Deus protegerá teu pai." Fátima suportou todos esses sofrimentos junto com seu pai, sempre apoiando o seu pai e sempre ajudando ele. Fátima ainda sofreu com a morte da mãe dela, enquanto ela ainda era muito jovem. E um tempo após isso, emigrou para Medina juntamente com seus familiares, que eram os familiares do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abandonando a casa onde havia vivido com a mãe dela. Fátima, até então, era a única filha solteira do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sendo que as suas demais três filhas já haviam se casado ainda em Meca. Fátima, quando foi para Medina e já tinha cerca de 15, 16 anos, foi pedida em casamento pelos mais honrados companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ela foi pedida em casamento por Abu Bakr e foi pedida em casamento por Omar. Mas o profeta havia negado o pedido de ambos, tanto do Abu Bakr como de Omar. 2 anos depois da hégira do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a Medina, Ali ibn Abu Talib, quem era Ali? Ali era primo do profeta sallallahu alaihi wasallam e havia sido criado e educado pelo próprio profeta sallallahu alaihi wasallam na casa do profeta desde pequeno. Porque o profeta sallallahu alaihi wasallam, como gratidão a seu tio Abu Talib, resolveu cuidar e educar o seu primo Ali dentro da sua própria casa. Ali já era um jovem de cerca de 20 anos e foi até o profeta sallallahu alaihi wasallam com a intenção de pedir Fátima em casamento. Mas quando chegou perante o profeta sallallahu alaihi wasallam, devido ao pudor dele e devido ao respeito que ele tinha pelo profeta sallallahu alaihi wasallam, não conseguiu dizer nada. E ficou pensando para si mesmo que o profeta sallallahu alaihi wasallam jamais daria a mão da sua filha em casamento a ele, sendo que o profeta sallallahu alaihi wasallam já havia negado o pedido dos mais nobres companheiros, que era Omar e Abu Bakr. Ali era jovem, não tinha posses, mas mesmo assim era dos mais virtuosos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam, já que foi educado pelo próprio profeta e vivia na mesma casa que o profeta, e foi o primeiro jovem a abraçar o Islã. Ali foi até o profeta sallallahu alaihi wasallam e ficou paralisado, sem dizer nada. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam perguntou para Ali: o que desejas, ó Ali? Ali não respondeu nada. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam voltou a perguntar para Ali, e Ali nada respondia. Então, na terceira vez, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: ó Ali, acaso vieste pedir a Fátima em casamento? Então Ali respondeu que sim. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Allah havia ordenado o anjo Gabriel dizer a mim que casasse Fátima contigo. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala mandou uma mensagem através do anjo Gabriel para que Ali, para que o profeta sallallahu alaihi wasallam desse a mão de Fátima para Ali. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam perguntou para Ali o que ele tinha de posses para dar um presente para Fátima como dote. Então Ali disse que não possuía nada. Ali era um jovem virtuoso, mas que não possuía nada de posses. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam lembrou que ele tinha um escudo. Disse para ele que ele vendesse seu escudo e desse esse valor como dote a Fátima. Ali fez assim imediatamente. Foi, vendeu o seu escudo e deu o valor a Fátima como presente de casamento. Fátima ficou feliz com o pedido e aceitou, uma vez que Ali não era estranho para ela. Ali convivia na mesma casa que ela desde pequeno. Os Sahaba, companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam, quando souberam da notícia, prepararam uma festa, fizeram um almoço para anunciar o casamento do profeta, da filha do profeta sallallahu alaihi wasallam com Ali. E o profeta sallallahu alaihi wasallam casou sua amada filha Fátima com seu amado primo Ali radiallahu anhu. Na noite do casamento, o profeta sallallahu alaihi wasallam foi até a casa deles e pediu água, fez a ablução, então jogou um pouco dessa água em Fátima e um pouco d'água em Ali. E logo levantou as mãos e implorou a Allah, dizendo: ó Allah, abençoe a ambos. Abençoe a sua casa e a sua descendência. A única coisa que Ali e Fátima possuíam em sua casa era uma cama feita de couro. Ali e Fátima tiveram uma vida feliz em um casamento completamente abençoado. Mas a vida deles, bem como a maioria da vida dos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam, tratava-se de uma vida difícil e sem luxos. Fátima trabalhava tanto nos serviços domésticos e na ajuda ao marido que chegava a ter calos nas mãos, sendo ela filha do mensageiro de Allah. Certo dia, Ali sugeriu a Fátima que ela pedisse a seu pai um ajudante, algum ajudante, para que pudesse ajudar ela nos serviços domésticos e no trabalho. Então ela foi até o profeta sallallahu alaihi wasallam, mas quando chegou perante o profeta, ela não se animou a dizer nada. Ficou com vergonha do profeta e não conseguiu dizer o que ela precisava. Voltou para Ali e disse: eu fiquei envergonhada de pedir a ele. Então, tanto ela como Ali foram até o profeta sallallahu alaihi wasallam e pediram ao profeta sallallahu alaihi wasallam que conseguisse uma ajudante para Fátima. Mas o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que eles tinham menos necessidade que os outros, porque os outros ainda tinham mais necessidade do que Ali e Fátima. Então Ali e Fátima voltaram para casa se sentindo um pouco rejeitados. Mas na mesma noite, depois de já estarem deitados na cama, eles ouviram a voz do profeta sallallahu alaihi wasallam pedindo permissão para entrar. Então eles se levantaram e foram até o profeta sallallahu alaihi wasallam. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: posso dizer-lhes alguma coisa melhor do que aquela que vocês me pediram? Posso aconselhar vocês com algo melhor do que um ajudante? Eles responderam: sim. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: digam antes de dormir Subhanallah, glorificado seja Deus, 10 vezes. Alhamdulillah, 10 vezes. E Allahu Akbar, não, desculpem, Subhanallah, 33 vezes. Alhamdulillah, 33 vezes. E Allahu Akbar, 34 vezes. Então, Subhanallah, digam isso, isso vai ser melhor para vocês do que uma ajudante. Então, Subhanallah. Ali, mais tarde, costumava dizer: desde que o mensageiro de Deus nos ensinou aquelas palavras, nunca deixei de dizê-las nenhuma vez. Então, existem muitos relatos sobre os tempos difíceis que Fátima enfrentou. Muitas vezes não havia nem comida na sua casa. E certa vez o profeta sallallahu alaihi wasallam estava com fome e foi até a casa de cada uma de sua esposa para ver se havia comida. E em nenhuma das casas havia comida. Então foi até a casa de Fátima e percebeu que lá também não havia comida. Quando finalmente o profeta sallallahu alaihi wasallam conseguiu alguma coisa, mandou algo de comida para Fátima radiallahu anha. Fátima suportou também pacientemente a morte de suas 3 irmãs. As 3 irmãs morreram ainda na vida do profeta sallallahu alaihi wasallam. A única filha que morreu após o profeta sallallahu alaihi wasallam foi Fátima. As outras 3 morreram ainda na vida do profeta sallallahu alaihi wasallam. Além disso, Fátima estava presente em todas as batalhas na ajuda aos muçulmanos. Inclusive na batalha de Uhud, que foi uma das batalhas mais complicadas para os muçulmanos, quando o profeta sallallahu alaihi wasallam foi ferido gravemente no seu rosto, foi ela quem cuidou do profeta e foi ela que se utilizou de um pano para fazer com que o sangue parasse de jorrar do rosto do profeta sallallahu alaihi wasallam. Fátima e Ali tiveram 4 filhos. 2 filhos e 2 filhas, sendo que ela foi a única das filhas do profeta sallallahu alaihi wasallam que teve descendência. Foi a única que teve descendência. O primeiro filho de Fátima chamava-se Hassan e o segundo chamou-se Hussein, e eram os amados do profeta sallallahu alaihi wasallam. O profeta sallallahu alaihi wasallam costumava sempre levar Hassan e Hussein onde ele ia e brincava com eles, a ponto de que Hassan e Hussein, quando eram pequenos, subiam nas costas do profeta enquanto ele rezava, e ele brincava com eles. Além de Hassan e Hussein, ela teve 2 meninas, cujos nomes eram Umm Kulthum, em homenagem às 2 irmãs dela que haviam falecido. Fátima também acompanhou o profeta sallallahu alaihi wasallam quando ele fez a Umrah, quando ele fez a peregrinação menor a Mecca, no 6º ano após a Hégira. E no ano seguinte, ela também estava entre os muçulmanos que participaram da conquista de Mecca. Certo dia, no Ramadã, do ano em que foi conquistado Mecca, Fátima veio até o profeta sallallahu alaihi wasallam. E quando ela chegou, ele se levantou e deu as boas-vindas a Fátima e beijou Fátima. Logo pediu para que ela se aproximasse. Então disse algo em segredo no ouvido de Fátima. Quando ele terminou de dizer, Fátima começou a chorar. E os sahaba, os companheiros que estavam ali, e Aisha, que estava junto, ficaram olhando aquilo, curiosos para saber o que ele havia dito para ela. Então, quando o profeta sallallahu alaihi wasallam viu Fátima chorando, pediu para que ela se aproximasse novamente e disse outra coisa no ouvido dela. Então ela sorriu. Todos ficaram curiosos. E Aisha foi até Fátima e perguntou sobre isso. E Fátima disse: não revelarei o segredo do profeta sallallahu alaihi wasallam. É um segredo. Depois da morte do profeta sallallahu alaihi wasallam, Fátima revelou o que ele havia dito para ela. Ela disse: na primeira vez, ele me disse, o anjo Gabriel Em todos os Ramadã, vinha uma vez para revisar o Corão comigo. Mas esse ano, ele veio duas vezes. Então, creio que a minha morte se aproxima. E você será a primeira da minha família a se unir a mim. Então, foi quando Fátima começou a chorar. Então, quando o profeta viu a minha situação, ele me chamou novamente e disse: acaso não gostarias de ser a líder das mulheres no paraíso? Foi quando eu sorri. Então, subhanallah, um tempo depois disso, após a conquista de Mecca, o profeta sallallahu alaihi wasallam ficou muito doente, a ponto de que ele não conseguia rezar junto com os muçulmanos na mesquita, e a dor e a febre eram muito fortes. Fátima radiallahu anha foi visitar o profeta, e quando ela viu a situação do profeta sallallahu alaihi wasallam, ela começou a chorar e disse: que sofrimento é do meu pai? Então o profeta respondeu para ela: não haverá mais sofrimento ao teu pai depois de hoje. Subhanallah, quando morreu o profeta sallallahu alaihi wasallam, Fátima foi a pessoa que mais sofreu com isso, mas suportou pacientemente, esperando a recompensa de Allah subhanahu wa ta'ala. Quando o profeta sallallahu alaihi wasallam morreu, ela chorando exclamou: ó meu pai, Allah respondeu tuas orações. Ó meu pai, os jardins do paraíso serão a tua morada. Ó meu pai, ao anjo Gabriel anunciaremos a tua morte. E depois do enterro do profeta sallallahu alaihi wasallam, Fátima disse a um dos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam: como vocês conseguiram lançar terra sobre o mensageiro de Allah? Como vocês conseguiram enterrar o mensageiro de Allah? Fátima, além de tudo, tinha uma forte semelhança com o profeta sallallahu alaihi wasallam. Aisha, que era esposa do profeta, disse sobre Fátima: jamais vi nada na criação de Deus que me lembrasse mais o mensageiro de Deus, na palavra, nas conversas e no modo de sentar, do que Fátima. Quando o profeta sallallahu alaihi wasallam havia chegar, ele a cumprimentava, se levantava e a beijava, tomava ela pela mão e fazia ela sentar no lugar onde ele estava sentado. Veja o comportamento do profeta sallallahu alaihi wasallam com a sua filha Fátima radiallahu anha. Então Fátima era muito semelhante ao profeta, era muito parecida com o profeta sallallahu alaihi wasallam, seja no modo de andar, seja no modo de sentar, seja no modo de falar. E a educação de Fátima era a educação do profeta sallallahu alaihi wasallam. A casa de Fátima, além de tudo isso, era uma casa abençoada, bem como uma família abençoada, sendo que ela teve as boas novas do profeta de que ela seria líder das mulheres no paraíso, a líder das jovens no paraíso. O marido dela, Ali, foi dos companheiros do profeta que foram anunciados em vida, que eram do povo do paraíso. E ambos, Ali e Fátima, tiveram na sua descendência 2 filhos e 2 filhas. E os 2 filhos, Hassan e Hussein, foram chamados pelo profeta como os jovens, os líderes dos jovens no paraíso. Então, subhanallah, eram uma família abençoada, uma família do povo do paraíso, subhanallah. Cerca de 6 meses depois da morte do profeta sallallahu alaihi wasallam, Fátima ficou doente. E depois de 6 meses, ela foi ao encontro de Allah subhanahu wa ta'ala, e foi a primeira da família do profeta sallallahu alaihi wasallam a morrer depois dele, como ele havia dito a ela. Em seguida, na morte do profeta, 6 meses depois, Fátima morreu. Fátima tinha cerca de 29 anos quando morreu. 29 anos. Mas apesar da pouca idade dela, ela é considerada entre as 4 melhores mulheres da humanidade, junto com Maryam, mãe de Jesus, junto com Ásia, esposa do faraó, e junto com a mãe de Fátima, Khadija, esposa do profeta sallallahu alaihi wasallam. Então, resumidamente, essa é a biografia de Fátima, uma das mulheres mais puras da humanidade, uma das mulheres mais devotas a Allah. A Aisha costumava descrever Fátima como das mais devotas, das mais puras dentre as mulheres, das mulheres da época do profeta sallallahu alaihi wasallam. Então, aqui a gente termina a nossa série de aulas sobre as melhores mulheres da humanidade, e que Allah subhanahu wa ta'ala permita que a gente esteja junto a elas no paraíso, e que a gente seja das virtuosas que seguem o exemplo delas, e que Allah subhanahu wa ta'ala nos guie, bem como nossas irmãs muçulmanas, a sempre tomarmos elas como exemplo de conduta, exemplo de pudor e de devoção e obediência a Allah subhanahu wa ta'ala. e que Allah subhanahu wa ta'ala permita que sejamos aquelas que ouvem a exortação e seguem a orientação. E louvado seja Allah, Senhor do Universo, e que a paz e bênçãos de Allah esteja com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, com seus familiares, companheiros e seguidores até o dia do juízo final. Amém. Barakallahu fikum, irmãs. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade. E